hoje entrou agosto de 2020 e este é o episódio 105 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Eu não acredito que tu acabaste de fazer a piada mais rodada desde que o Kim Barreiros lançou a música, pá. Mas pronto. Tem que ser. Nos primeiros 3 anos ainda teve graça. Agora já passaram, não sei quantos anos passaram, mas se calhar. Mas passaram bastante, passaram demasiados. Não, calhar, eu talvez, acho que nunca passou demasiados. Mas pronto, está bem. Então, Diogo, o que é que te manteve ocupado nestas últimas 22 horas e picos? Olha, além de dormir. Tiveste a dormir? Espera. Tiveste a dormir? Porquê? Dormir? Porquê? Sim. Porque é uma coisa que eu faço muito. Acho que eu não faço o suficiente. Eu ando a ver se largo o vício, pá. Isso não dá futuro a ninguém, não, essa história de dormir. Não, vícios é comigo, ok? venham eles. Portanto, dormi, fiz uma caminhadazinha. E lá. É verdade. Mataste algum pavão? As pernas. Diz? E mataste algum pavão? Não, não. Tentei assustar um de subir para o telhado do meu prédio, mas o filho da mãe ficou a olhar para mim com a cara: o que é que este gajo está aqui a fazer? Ganhei! O que é que ele está aqui a fazer? Figura de parvo. Enquanto está quase a cair pela varanda abaixo, ignorou-me e foi-se embora. Ficou no telhado na mesma, mas no sítio do telhado eu não consegui ver. E foi assim. Está bem. E depois, basicamente, o que é que eu fiz mais? Almocei bastante. Isto nota-se que não há conteúdo nenhum, mano. O que é que foi o teu almoço, pá? Foram sardinhas assadas, vi lá tu. Mas estava uma porcaria. Ainda não comi boas sardinhas assadas este ano. Tens que ir ali, ó. Como é que se chama aquele sítio onde a gente foi para planear o Ubucon? Mar da Areia, não é? Mar da Areia. Tens que ir lá comer sardinhas, pá. Nesta altura é capaz de ser complicado, aquilo que deve estar bastante cheio. Exatamente. Aquilo já enche normalmente e nesta altura em que há menos espaço útil e é um sítio pequenino, é capaz de ser complicado ir lá. Acredito. Mas é uma ideia. Epá, e depois disso estive a trabalhar na gravação que eu falei aqui há tempos a respeito do último encontro. Ainda não está terminado, mas tendo-se terminar amanhã ou terça-feira, dependendo do tempo que eu tiver, porque tenho compromissos pessoais que eu não sei exatamente quanto tempo é que vão durar e por isso... Mas a parte de captação está feita já? Ou ainda não, tens essa que gravar mais coisas? Essa é a parte que falta. Portanto, preciso de um bocadinho para captar o áudio disso. Depois disso, assisti ao Bipors Q&A, estive a assistir até há muito pouco tempo, que acabou há menos de uma hora, e agora estou aqui pronto para gravar um bocadinho. Só vai gravar um bocadinho. Só um bocadinho. Quem é que gravou outro bocadinho? És tu. Está bem, parece bem. Também não jantaste ainda, meu? Jantei, esqueci-me. Então, assim é que é. Umas bifanas, assim. Bem nada ali, é. Olha, eu também tive comi duas vezes, almocei e jantei. Isto que eu não tomo pequeno almoço por causa do meu jejum intermitente. Habitualmente não tomo pequeno almoço, de vez em quando lá me esqueço e como qualquer coisa. Mas pronto, e tive a tarefado com burocracias. Olha, eu sei que tu não perguntaste, mas eu vou-te responder a mesma. Tive a tratar de papeladas do estilo: fui levar os papéis do IVA ao contabilista, tive a acertar uma série de coisas que não quer deixar depois para o último dia, e então vou ter por fazer isso. Entretanto, ainda estive a fazer também, foi a preparar um servidor local com o Nextcloud para uma pessoa que me estava a dizer que precisava de uma solução de backups, e eu assim, para que é que eu vou estar a complicar uma solução de backups com Sambas ou com... faço uma Nextcloud e ele depois safa-se como quiser. Quer pôr aquilo na internet, põe, quer pôr aquilo só lá em casa, põe só lá em casa, no escritório neste caso. Mas pronto, olha, e foi isso que me manteve ocupado. Fui entretanto lá deixar aquilo on-site, estive a explicar à pessoa como é que como é que se orientava, também tive depois a comer qualquer coisa e olha, estou aqui agora, portanto, para preparar o último episódio, portanto, isto, não sei se estavam com atenção, mas nós estamos a gravar isto no dia 1 de agosto, mas vocês só estão a ouvir isto, tirando a malta que está a assistir agora em direto, só vão ouvir isto a partir do dia 27 de agosto, a alturas em que tanto eu como o Diogo estaremos de barriguinha cheia de férias, esperemos, pelo menos essa é a nossa convicção, por isso é que estamos aqui a dar o litro esta semana. Para quem esteve mais distraído ou para quem não assistiu aos últimos episódios, nós esta semana gravámos 5 episódios, portanto gravámos o episódio normal e os 4 episódios de, do mês que vamos lançar, no mês de agosto, portanto uns com mais atualidade do que outros, portanto eu espero que compreendam, todos eles com aquele carinho e aquele quentinho que vos faz companhia durante 57 minutos por semana, mas foi a forma que nós encontramos de podermos estar descansados a gerir as nossas férias, ou pelo menos o nosso tempo de lazer durante o mês de agosto, que é aquele mês característico em que as pessoas têm um ritmo diferente, e vocês não sentirem a nossa falta e não estarem a pensar em coisas negativas por nós não estarmos a publicar episódios. Portanto, isto é o nosso disclaimer inicial, e a partir daqui, e como nós estamos a gravar isto com alguma antecedência, eu sei que tu, Diogo, queres falar sobre algumas coisas, não sei se queres falar já, mas nós escolhemos um tema a princípio, mas diz. Então vamos falar sobre isso e depois já introduzimos o tema que escolhemos falar. Sim, introduzimos o tema. Exatamente. Então, até porque é a propósito, de férias. No episódio passado falei sobre aplicações para usar nas férias e não me lembrei sequer que havia jogos. Já falei aqui em alguns jogos que uso no Ubuntu Touch, o 8192, que é uma espécie de puzzle em que nós temos de juntar números para fazer somas, que é feito pelo Ian Sprintz, o Chromatic, que temos também de organizar cores, que é feito pelo Kevin Feider, espero ter apresentado dito bem o nome dele. Este jogo, já o Chromatic, acho que ainda nunca falei dele aqui, mas é um dos jogos que eu costumo jogar a bordo de aviões quando estou extremamente aborrecido e já não tenho mais podcasts para ouvir. Dá para acumular, dá para ouvir podcasts e jogar ao mesmo tempo. Alguns sim, alguns dá. Outros é preciso um bocadinho mais de concentração no que estão a dizer e não dá. Também depende do quanto concentrado queres estar no que as pessoas estão a dizer. Exatamente, percebo-te bem. Outra aplicação com uma atividade que eu nunca fiz, mas que estou a pensar se vou experimentar ou não, que é o geocaching. Há uma aplicação chamada Geocaching for UT, que é da Evil Bunny, e estou a pensar se experimento isso ou não. Não sei se alguma vez experimentaste isso. Não, não sei o que é sequer. Ok. Explica lá. É uma espécie de caça ao tesouro, mas em que te dizem onde é que está o tesouro e em que tu te vais lá tirar uma coisa e metes outra coisa tua e marcas no mapa onde está aquilo. As coordenadas são partilhadas pela internet e a intenção das pessoas é atividade física até chegar ao local e depois trocar e deixar alguma com uma mensagem ou com algum tipo de simbolismo para a próxima pessoa. Eu enganei-te, portanto, eu sabia o que era geocaching, mas queria talvez explicar, até porque há pessoas certamente que nos estão a ouvir que não sabiam. Nunca fiz, portanto, acho que é uma atividade que até para fazer em família deve ser bastante interessante, porque sim, é uma espécie de caçar pokémons, mas sem a estupidez de caçar. Não é estupidez, vá, cada um faz aquilo que entende com o seu tempo livre. Mas pronto, para mim é um bocado estranho, vou chamar só assim, andar a caçar pokémons, mas o princípio ativo da coisa é mais ou menos o mesmo. Ou seja, tens que andar em sítios, a percorrer trajetos, até encontrares uma coisa qualquer. Mas pronto, olha, entretanto estamos aqui a ver o Jorge, que está a assistir ao episódio em linha, está-nos a dizer, primeiro, olha, tenho aqui várias coisas, já percebi que não estás a seguir o chat. Ele jantou bifanas também, portanto vocês estão, olha, juntos nessa guerra, jantou bifanas. Logo de seguida agradeceu o nosso esforço, e de facto é um esforço, porque gravar 5 vezes na mesma semana é parar 2 vezes, não é uma chatice, mas é de facto exigente. É difícil. E o Jorge ainda assina por baixo na questão do geocaching, porque ele já fez geocaching fez o contrário daquilo que eu achava que era uma coisa lógica, que era ele deixou de fazer depois de ter as crianças. Portanto, eu, por já agora que o Jorge está tão participativo, gostava de perceber o que é que correu mal com as crianças. Se calhar é difícil enquanto elas são muito pequeninas. Ah, se calhar é isso, a idade. Pode ser uma questão de idade, exatamente. Sim, a partir dos 5 anos, se calhar já começa a dar outra vez, se calhar. Talvez. Mas eu tenho fiquei na altura quando ouvi falar disso, e houve aqui não muito, mas há alguns anos, que cada sítio ponto onde tu te viravas era geocaching, grupos de geocaching, malta que ia a programas de televisão e de rádio sobre geocaching, uhum. Portanto, e eu na altura fui claramente ver o que era e achei a ideia interessante. Achei curioso como é que as pessoas conseguiam portar-se bem, ou seja, ver os objetos, marcar e deixá-los lá ficar, sempre achei. É aqueles fenómenos de comunidade que eu acho sempre muito interessantes, mas mesmo que os objetos não estejam, só que tenhas de descobrir um determinado ponto, parece-me muito interessante, parece-me giro. E que não sejam aqueles pontos de geocaching que a malta também não tem a noção da realidade, que vai pôr lá no cimo das chaminés e que vai em sítios quase inatingíveis, aí já me parece um bocado exagero. Mas pronto, olha, o Jorge diz que vai tentar propor à família retomar. É que vai ser uma atividade engraçada para fazer em família, e é isso, e simultaneamente colaborar para o OpenStreetMap, complementando os mapas. Era aí que eu queria chegar. Não é uma atividade tão diferente quanto isso, quando tu fazes uma coisa mais citadina, um geocaching citadino, uhum. que é uma coisa que me dá um gozo tremendo. Agora com a história do Covid, os meus planos ficaram um bocado gurados, mas sempre que, na era pré-Covid, sempre que eu ia para qualquer lado, e quando estava à espera de, imagina, à espera de um táxi ou à espera de alguém, ou estava só quieto num sítio, era normal eu abrir o telefone, abrir o street map e ver, uhum. O street complete, aliás, abrir o street complete e ver se faltava ali alguma coisa e responder às perguntas, porque são perguntas muito simples e tu vais completando os mapas sem dares conta, mas, uhum. Mas pronto, olha, o Pedro Gaspar também é fã do geocaching com enigmas e com charadas, okay, mas pronto, então continua. E lembro-me outra coisa também, é que em cima, além de podermos fazer isso, podemos também tirar fotografias e algumas notas e depois enviar para o Wikidata, que é a base de dados que está por trás da Wikipédia e de outros projetos da Wikimedia. É também uma atividade que se pode fazer em simultâneo. Portanto, há aqui muitas atividades geeks a fazer à volta disto e de ir de férias e que são engraçadas. Portanto, recomendo a todos que investiguem um bocadinho e depois experimentem. Ora, um outro jogo que é um bocadinho mais geek ainda, é o Interstellar Text Adventure, também para o Ubuntu Touch. Esse nome é estranho. Pois, talvez seja por causa do autor, que é o Johan Cybership. Então é isso. Talvez seja esse o motivo. É uma aventura de texto, mas para jogar no Ubuntu Touch. É isso, já me lembro. E mais, continua. Epá, e hoje estive a usar uma feature que pela primeira vez, mais ou menos por necessidade, sim, e que resolvi falar dela. Uma feature de, sim, mais ou menos, por necessidade. Que é os snapshots dos snaps. Calma-te, mas não é preciso. Sim. Os snapshots dos snaps. O meu snap do Chromium na máquina em que eu gravo estava a dar um warning porque havia um plug que tinha sido descontinuado, porque tinha sido substituído por outro e ainda estava lá ativo, e então eu resolvi remover e adicionar o snap novo para resolver essa situação. Então quis estar a fazer o, não lembrava do comando por preguiça para desativar o plug, para listar os plugs, para desativar os plugs, essas coisas todas. E como tive preguiça de ler o manual ou o help, simplesmente fiz remove e depois instalo do snap. E o que é que acontece? Quando nós removemos uma aplicação, a partir das configurações, os dados vão-se embora. Com os snaps, o que acontece é que se o snap tiver feito de forma apropriada, o SnapD tira um snapshot dos vossos dados e mantém durante algum tempo, e depois, se vocês quiserem, podem instalar de novo a aplicação. Exatamente. E fazer o restore do snapshot muito facilmente. E foi o que eu fiz para ir buscar os bookmarks e o histórico e as configurações todas que eu tinha do Chromium, sem ter trabalho nenhum, porque eu por acaso tinha estado a trabalhar há pouco tempo com snaps e snapshots e lembrava-me do comando de cor, e então foi uma preguiça mental mais reduzida neste caso. Portanto, é uma funcionalidade super útil e que muita gente se calhar não sabe que existe, e agora olha, ficam relembrados. Eu por acaso dei com isso há pouco tempo, porque estava com um disco rígido muito cheio, e quando fui ver o problema era um snapshot, vários, e inclusive tinha lá o meu histórico dos snaps que eu já tinha instalado há não sei quanto tempo e que já tinha removido há não sei quanto tempo, e eles estavam lá. Portanto, eu estive a fazer o forget, acho que é forget, desses snapshots, não queria aquilo para nada, portanto estava a ocupar. Podes ajustar o tempo que ele fica guardado ou não também. Sim. Não foi isso, não fui ver já, isso não. Eu vi que eles estavam lá, listei aquilo e depois fui apagando e acabou. Pronto, acabou ali a história. Ok. E tu, Tiago, tens mais alguma coisa? Não tenho mais nada para dizer. Tenho só que dizer que, uma vez que, e tendo em conta que estive a pôr uma máquina que é para backups e que me deixa sempre preocupado, que é aquilo vai com redundância de discos, mas mesmo assim há sempre ali alguma preocupação, que é tu entregares uma máquina e esqueceres, até porque a pessoa que vai usar não percebe nada de discos rígidos, de sanidade ou de segurança e de fiabilidade dos discos. Portanto, aquilo que eu fiz foi arranjei uma forma de, e nunca tinha feito, honestamente, pelo menos com este contexto nunca tinha feito, que é entregar uma máquina numa rede que não é a minha ou que não é uma rede controlada por mim, e fazer e ter um acesso fácil à máquina sem ter que andar nos routers a fazer encaminhamento de portos e por aí fora. E aquilo que eu fiz foi, mais uma vez, voltei a usar o WireGuard e fiz uma coisa que nunca, pelo menos que nunca tinha sentido a necessidade, que era, uma coisa é tu usares o WireGuard para comunicar com outras máquinas na mesma rede, mas é do cliente para o lado, ou seja, é de baixo para cima. Outra coisa é tu contactares entre clientes, comunicares entre clientes, ou então de cima para baixo. Coisa que eu nunca tinha feito, tive que fazer um ajuste na gama de IPs que estavam a ser servidos ou que estavam a ser usados pela ligação WireGuard, e então consigo, sem qualquer tipo de prejuízo ou sem qualquer tipo de configuração adicional, aceder facilmente à máquina que está nessa localização remota, sem ter que encaminhar nenhum porto. Portanto, basicamente o que ele faz é liga-se habitualmente para aceder à internet numa ligação que encontre, e a seguir faz uma ligação com o WireGuard para que fique acessível, para que eu possa, sei lá, de vez em quando ir lá ver se os discos estão saudáveis, ou para que monte ali, até estou a pensar em fazer um sistema de alertas, para que quando um disco qualquer dê algum tipo de erro, eu possa ser notificado, nem que seja para telefonar à pessoa e para ir lá à casa beber uma cerveja enquanto trocamos um disco. Basicamente é isso, é a relação é um bocado nesta onda, portanto será mais ou menos isso que vai acontecer. Portanto, eu estou, não é que esteja doido para que os discos morram, mas estou, confesso que estou, preocupa-me sempre um bocadinho quando as pessoas confiam ali. Uma coisa é tu teres a Nextcloud, eu já falei sobre isto algumas vezes também, uma coisa é tu teres uma Nextcloud em que tu tens a tua informação replicada num servidor, e o princípio básico da coisa é, se o teu computador pessoal morre, tens o servidor, se o teu servidor morre, tens a cópia no teu computador, portanto, e tens sempre pelo menos ali alguma duplicação. Outra coisa é a pessoa dizer-me, e foi isso que ela me disse, que aquilo é para ser um arquivo morto, ou seja, é para ser uma Nextcloud, um servidor para estar isolado. E nesse sentido, pelo menos monitorizar discos, acho que é essencial. Depois haverá outras coisas, não comece já com preleções, porque certamente que se vai depois fazer um backup deslocalizado daquilo, porque one is none, não é? Mas nesta fase, uma coisa que me estava a preocupar era exatamente ficar às cegas, ou seja, depois de entregares aquilo, ficar às cegas e sem qualquer tipo de manutenção. Portanto, desta forma consegui, e usando apenas apenas a rede do WireGuard, fazer esse acesso e ter acesso a essa máquina para poder dar aqui algum tipo de resposta caso seja necessário. Mas foi só isto. Ainda chateei o David porque estava lá com alguns percalços iniciais, mas depois percebi o que era um erro meu, claramente, e assim que corrigi a coisa começou a correr bem e pronto, e não há mais história. Foi só isto. Ok, muito bem. Parece que ainda assim foi um dia animado. Sim, foi um dia agitado. Animado, também foi animado, ok, mas foi mais agitado que animado. Assim, se me pedisses para descrever numa única palavra, eu escolheria agitado. Ok. Então bora lá. Olha, vamos lá ao tema principal. Queres anunciá-lo tu? Posso anunciar, até porque nós já falámos sobre isto aqui algumas vezes, mas, e é um tema que não é consensual, portanto é um bom tema para nós discutirmos aqui, que é o tema da virtualização. E o tema da virtualização pode até dividir-se aqui em várias questões. Uma questão básica, que é qual é que é o produto ou o software que nós usamos ou que aconselhamos para fazer virtualização. Há sempre aquela discussão do para que uma virtualização e não um contentor, um container, e também já falámos aqui algumas vezes sobre isso, porque quando é que se justifica uma, quando é que se justifica a outra, portanto, há aqui várias questões que podem ser abordadas. Agora, se calhar, começando pelo princípio, acho que sei qual é que é a tua resposta, mas qual que, é que é o sistema mas, que tu que este tema, a ideia do tema veio do canal Ubuntu PT, já não me lembrei exatamente quem é que foi que deu essa sugestão. Eu penso que foi o António, mas é um assunto que é corrente, eu não queria estar a limitar o tema. Ok, mas quero agradecer por terem dado a ideia do tema, quer o António, quer as outras pessoas que falam recorrentemente do tema, porque é importante que vocês deem essas sugestões, que é para ajudar a criar aqui temas e a falarmos de temas que vos interessam. Uhum, sim, e sempre que queiram, sim, façam sugestões. Gás à caneta e escrevam pedidos, qualquer coisa. Exatamente. Diz que os pedidos. Os patronos têm prioridade, mas todos os que não são patronos também podem sugerir. Aliás, foi o que aconteceu para o tema deste episódio. Mas pronto, mas Diogo, queria começar então por uma pergunta que é: eu sei o que é que tu usas habitualmente para virtualizar, pelo menos que tens-nos contado. Não sei se sabes. É o multipass. O multipass é uma das coisas que eu uso, não é a única coisa que eu uso. Eu não estou a dizer que é a única, mas é a tua predileta. Pelo menos tens defendido com algum carinho especial. Não é a minha predileta, especial. Não é particularmente predileta. Então qual é que é a tua predileta? A aplicação e o sistema de virtualização que eu uso mais é uma combinação de libvirt com virtmanager. Ok. Então, mas eu se calhar fazia-te a pergunta de outra maneira. Uma vez que foi até a comunidade que nos ouve, não é? E é tão bonito dizer isto desta maneira, que sugeriu o tema, a minha pergunta para ti é: se tivesses a pensar, ou se tivesses neste momento, e falámos há bocadinho do António, o António à frente, qual seria o caminho que tu lhe irias indicar para ele começar a dar os seus primeiros passos na virtualização? Depende um bocadinho, por exemplo, se ele utilizasse o Ubuntu, por exemplo, a minha recomendação era exatamente usar libvirt com virtmanager. Recomendava ter-lhe um ou dois discos para utilizar só para isto, um por exemplo, só para ter uma imagem, as imagens do virtualizadas, os discos, vá. E outro para ter um disco partilhado com o host ou talvez até entre alguns dos guests. E é sempre bom ter isso à parte, pelo menos em partições à parte, para se poder gerir de forma independente e não prejudicar o sistema operativo host. Tens noção que já tinhas perdido o António? Os discos e fins. À segunda frase já tinhas perdido o António. Logo que tu lhe digas que lhe dás dois produtos para ele fazer uma coisa, achas que essa é a solução indicada para dar os primeiros passos na virtualização? Sim, sem dúvida, porque é só instalar o virtmanager e está tudo instalado. E é uma aplicação que tem que faz, com o qual faz o setup das virtual machines usando um wizard, com perguntas muito curtas, muito diretas e relativamente fáceis de entender, como qual é a imagem do sistema operativo que se quer usar, qual é o tamanho do disco, qual é o tamanho, o número de CPUs, tamanho da memória, e ele às vezes pergunta qual é o sistema operativo, muitas vezes ele detecta, nem sempre, pode escolher qual é o sistema operativo da lista que ele tem, e acho que estas são as perguntas que ele faz que nós precisamos de responder. Dizeste com um pacote ele instalava tudo uma vez. Qual é que é o pacote? Lembra-me outra vez? É o do Virt Manager. O Virt Manager, ok. Então porquê é que tu falas sempre nos dois? Porque um é a base do outro. O Virt Manager é uma interface gráfica para gerir virtualização com libvirt, ok? Mas há mais uhum. interfaces. Por exemplo, o Boxes do GNOME também usa a libvirt, penso eu. Eu gosto é desta combinação em específico, e é também, por exemplo, a recomendação que o Noah costuma usar. E que já ouvi recomendar várias vezes também, e outras pessoas também, mas dizer-se Virt Manager é o suficiente, e é muito simples de usar e é muito parecido com outra com a interface de uma outra aplicação que é muito utilizada e muito comum em outros sistemas operativos, que é o VirtualBox. Certo, exatamente. Esse é o VirtualBox, então, tem uma vantagem. A primeira escolha, o VirtualBox acaba sendo normalmente uma primeira escolha para iniciantes, exatamente por aquilo que tu acabaste de escrever, mas que, pelos vistos, no VirtualBox é bastante mais conhecido, que é a simplicidade com que tu crias uma máquina virtual e a utilizas. É mais popular, é muito mais popular. Vem, de facto, por ser utilizada em outros sistemas operativos que também são mais populares. Era aí que eu queria chegar, sim, exatamente. E é por isso que ele provavelmente é mais popular, mas eles são produtos que, para quem está a iniciar, não são muito diferentes na profundidade da sua exigência inicial. Depois, o VirtualBox é um bocadinho mais completo em termos de funcionalidade da interface, tem mais opções mais avançadas. Mas para quem está a começar, isso não interessa. Certo. Tu falaste uma coisa que é importante, que é, e eu não vejo, ou seja, não vejo vantagem, ainda não sei se tu me vais conseguir convencer disso, mas não vejo, eu estou aqui a fazer de advogado do diabo, atenção, mas qual é a vantagem de usar o Virt Manager em relação, por exemplo, ao VirtualBox? Tem a ver com usar a libvirt. E utilizar facilidades do sistema operativo que estão feitas umas para as outras, e que estão e nas quais há uma integração superior. Okay. Enquanto que com o VirtualBox há um fabricante extra a suportar algumas dessas combinações de integrações. Ele também acaba por usar o QEMU, também acaba por usar uma série de coisas, mas suporta versões específicas e pode andar um bocadinho atrás e nunca tem uma integração tão profunda quanto outras bibliotecas. Certo, ok. E outros serviços. Eu tenho, e tu começaste uma coisa que é importante, que é, olhando para alguém, e tu tens que partir do pressuposto que essa pessoa estará eventualmente, para todo o discurso que tu disseste agora fazer sentido, ela tem que estar a usar uma distribuição Linux. Tu foste específico para o Ubuntu, mas não tem que ser o Ubuntu, eu percebi. Eu especifiquei e disse logo de início que se ele tiver a usar o Ubuntu, exatamente. Foi logo a primeira coisa que eu disse. Sabes que foi por essa razão mesmo, eu estava aqui a tentar fazer com que me convencesses a deixar de usar o VirtualBox. Eu tenho anos de utilização de VirtualBox, exatamente pela razão que tu apresentaste logo no princípio da tua conversa, que foi... E eu venho de uma experiência que é uma experiência em que tinha 20 pessoas à frente quando dava formação. Nunca fui um ditador em relação àquilo que era os softwares ou os sistemas operativos que as pessoas utilizavam, portanto cada um, e era frequente que as pessoas trouxessem o seu próprio computador de casa com o que habitualmente trabalhavam em casa para a sala de formação, e foi exatamente por esse motivo que eu me habituei a falar e a exemplificar e a demonstrar tudo em VirtualBox, porque tu consegues ter uma simplicidade em termos de, não só uma facilidade de utilização, que pelo visto, eu não conheço como tu o Virt Manager, portanto não consigo acompanhar as tuas explicações, mas no VirtualBox tu consegues perfeitamente em 4 cliques de rato criar a máquina virtual, com a vantagem de que não tens que perguntar antes qual é que é o sistema operativo que a pessoa está a usar, porque quer a pessoa esteja a usar Ubuntu, quer a pessoa esteja a usar um macOS qualquer, quer a pessoa esteja a usar o Windows, o VirtualBox é sempre o mesmo. Em Ubuntu tens uma versão open source, mas em termos de funcionalidade é sempre não, a não mesma é isso, coisa. Não, o que ele pergunta não é qual é o sistema operativo do host, ele pergunta qual é o sistema operativo do guest. Não, tu é que não percebes. Quando a pessoa traz um computador de casa e umas vezes traz um Mac e umas vezes traz um Windows, umas vezes traz um Ubuntu, eu chego e digo assim: meus senhores, instalem por favor o VirtualBox no computador que têm à frente, e não tenho que estar preocupado qual é que é o sistema operativo que as pessoas estão a usar, não é o guest, Não estava a perceber que era esse o sentido. Apesar de algumas variações e apesar de haver versões diferentes do VirtualBox, no seu essencial é sempre a mesma coisa, e isso é claramente uma vantagem. Tenho uma dúvida para te colocar, até porque existem outros produtos de virtualização, e eu deparei-me aqui há umas semanas com uma limitação. Portanto, malta que usa macOS habitualmente usa uma coisa, ou pelo menos tem afinidade com uma coisa que se chama, que é a software de virtualização da Parallels, que é usado também noutros contextos, mas malta que usa macOS, não sei porquê nem porque não, mas é habitual que gostem e que queiram usar o Parallels. Agora, eu não consigo perceber como é que um produto como o Parallels não permite uma coisa básica como exportar uma máquina virtual. E estou a falar de exportar, não é fazer um backup, não é copiar ficheiros. Exportar, ou seja, tu teres a máquina, uma coisa que o VirtualBox faz muito exportar-se bem. O disco da máquina. Não é o disco, é a máquina toda, as configurações da máquina. Sim, configurações, as configurações da rede, da máquina associadas tudo, ao disco. Exatamente. O VirtualBox tu fazes um OVA, não é? No VirtManager não sei se faz alguma exportação deste género, se fazes para o OVA também ou se fazes para outro formato. No Parallels não é de todo possível fazer uma exportação de uma máquina virtual, que é uma coisa que eu acho mesmo estranho. Não sei dizer se, se não fez agora, não é estranho. Sim, podemos já isso para a próxima semana, não te preocupes. Sim, podemos falar disso num próximo episódio. Sinto que o próximo episódio daqui a um mês já nos vamos esquecer, portanto está tudo bem. Tiramos uma nota já. Olha, algum dos nossos ouvintes nos vai cobrar isso, não há problema. Exportar máquinas, exportar VM, certo, no VirtManager, pronto. Ok, pronto, isto já está. Mas eu quero te ouvir falar, por acaso esta história do VirtManager apanhou-me aqui um bocado desprevenido, porque eu estava à espera que tu fosses falar do multipass. Mas eu te vou falar do multipass também. Pronto, mas o que é que tu falas é do multipass. Mas a pergunta que tu me fizeste não era sobre o multipass. Ora, o multipass, que para quem não conhece, é um software da Canonical, que eles escrevem como sendo uma mini cloud na nossa workstation, que utiliza os hipervisores nativos de cada uma das plataformas. Okay. No caso do Linux, ele utiliza a libvirt. Okay. No caso do macOS X, ele não suporta Parallels, mas suporta VirtualBox. E no caso do Windows, ele suporta quer Hyper-V, quer VirtualBox. Okay. E o que é que ele oferece? É uma aplicação de linha de comandos, okay, que com as mesmas opções nos três sistemas operativos e que permite lançar e configurar máquinas virtuais nos três sistemas operativos de uma forma muito simples e muito rápida e com uma lógica muito parecida de outra coisa que ainda vamos falar mais adiante, que é o LexD. Portanto, é um servidor de imagens onde ele faz o download das imagens das VMs e depois ele acaba a configuração com as configurações que vocês especificam pela linha de comandos e lança a imagem com o nome que vocês deram ou com um nome aleatório que ele gera ali no momento para dar um nome à VM. E depois tens comandos para listar as máquinas, para arrancar, para parar, para essas coisas todas. E é muito simples. E qual é a vantagem? É ser igual nos três sistemas operativos. E estar em cada um dos sistemas operativos a usar o que ou já lá está ou o que é mais comum nesses sistemas operativos. Ok, isso é bom. Lá está. Isso é aquela vantagem que eu estava a apresentar há bocadinho do VirtualBox, por exemplo. Sim, é muito espinante. Aliás, ele até pode usar o VirtualBox. E se vocês tiverem, por exemplo, a fazer shell scripts para automatizar coisas, para lançar máquinas virtuais e afins, isto é, na minha opinião, em diferentes plataformas, a solução ideal. Lembro-me, por exemplo, que o Snapcraft utiliza Multipass para lançar VMs para fazer, para gerar os snaps. Por omissão usa o Multipass. Tem a opção também de usar o LexD, mas isso é outra conversa mais adiante. Agora, sei que tu tens algumas reticências em relação ao Multipass e nunca percebi realmente o que é que não te agrada no Multipass. A única questão, eu não tenho nada contra o Multipass, atenção, só para começar a conversa. Eu não estou a dizer que és anti, atenção. Sim. Só para que fique claro. Há ali qualquer coisa que não faz o clique contigo. A minha pergunta é sempre a mesma e é aquela que eu faço com mais frequência, que é, eu uso um produto e uso uma coisa que se chama VirtualBox, ok? Uhum. E que não me deixou, até à data, não me deixou ficar mal. E a minha pergunta, sempre que eu vejo uma coisa diferente, é: se é para mudar, convém que haja vantagens, porque se não ficas quieto como estás muito bem. Portanto, tipicamente, quando mudas para outra solução, ou é porque aquela que tu tens não te serve em condições, não é o caso do VirtualBox, ele serve-me perfeitamente. Agora, para mudares para o outro que te serve perfeitamente, tem que ser uma coisa que te traga melhorias, sejam elas quais forem. E ainda não consegui encontrar no Multipass uma razão válida para trair o VirtualBox. É tão simples quanto isto. Mas com o Multipass tu não tens de estar a trair o VirtualBox. Podes estar a usar o VirtualBox. Então aí, para que é que eu vou estar a pôr mais uma peça na engrenagem se eu posso usar apenas o VirtualBox? Porque podes querer utilizar o VirtualBox de uma forma diferente. Não preciso, lá está. Não tenho vantagem nenhuma nisso. Nunca senti essa necessidade. Na tua utilização tu não precisas, mas se, por exemplo, tu tiveres a criar automatizações que tens de correr com o mesmo procedimento em vários sistemas operativos, sim, pode ser um caso de utilização que não é o teu. Olhando para o meu, eu tenho que falar do meu. Okay. Nem todas as soluções têm de servir para toda a gente. Mas eu não estou a falar para toda a gente. Tu perguntaste-me diretamente a mim e, para a minha necessidade, o VirtualBox não, mas chega. Não foi isso que eu perguntei. O que eu te perguntei é. Eu não perguntei porque é que, para o teu caso, sim, de utilização. Não gostavas do Multipass. Tu perguntaste quais é que eram as minhas reticências. E as minhas reticências têm agora, isso não tem de ser necessariamente, não tem de se aplicar exclusivo. Eu quando me fazem uma pergunta, eu não penso só no meu caso de utilização. Eu penso no meu caso e tento pensar em ver outros casos possíveis, que é para perceber, ok, talvez não seja para mim, mas noutras circunstâncias consigo ver que outras pessoas precisem. Pronto, as circunstâncias que eu encontro, e eu também penso nisso, aliás, e comecei por apresentar exatamente isso. Pensando nos outros, eu olho para o VirtualBox como aquela ferramenta transversal em que qualquer pessoa, eu demonstro qualquer coisa no VirtualBox e a pessoa vai para casa ou vai para o seu sítio e, olhando para aquilo que me viu fazer, vamos imaginar, pode replicar sem um prejuízo muito grande. E volto a dizer, o VirtualBox serve-me perfeitamente. Não preciso de pôr uma peça adicional para aquilo que é o meu contexto e o contexto de quem me rodeia. A coisa mais técnica, e agora falando em termos profissionais, não é? Porque a gente de vez em quando falamos na nossa dimensão profissional, para também dar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. O VirtualBox, que eu utilizo o VirtualBox também para efeitos, não é coisa que eu faço com mais frequência hoje em dia, mas quando eu preciso do VirtualBox para trabalho, habitualmente ou é para levantar duas máquinas rápidas para testar um bocado de código qualquer que entretanto foi feito, e é uma coisa que não carece de grande preparação, até porque eu normalmente até tenho essas máquinas preparadas e é só levantá-las, atualizá-las e correr o código para ver se a coisa funciona. Ou então, foi uma coisa que eu também já fiz e que tu não me dás uma resposta direta, mas eu tenho essa resposta para o VirtualBox, também pelo meu percurso e pela minha experiência com o VirtualBox, que é, se eu precisar de fazer um novo template, tive que o fazer há uns dois meses, um template novo para usar numa vCloud do A vCloud é do quê? Como é que se chama aquela cena? Aquela plataforma de virtualização de... Caramba, acho que é do VMware, em que tu tens que fazer um template novo, diz? para a vCenter? vCloud, vCloud. Acho que é uma evolução do vCenter, é produto, sim. Exatamente. Que tu fazes self-hosted para. Pronto, para, e aquilo, para, que, para aquilo que eu tive que fazer foi pegar numa VirtualBox, tenho dúvidas quantos softwares é que permitiriam fazer isto, pegar numa VirtualBox, fazer uma instalação do produto que eu queria instalar, exportar para a OVA, uhum, e fazer upload para a vCloud. Portanto, isso eu fiz em, rapidamente com o VirtualBox. Lá está. Uhum. Não me posso esquecer da experiência que eu tenho com o VirtualBox, que faço aquilo com muita naturalidade e muito facilmente, e é uma situação pontual. Eu não preciso de levantar um ambiente com 20 máquinas, com 4 servidores e 16 clientes. Não preciso de fazer isso. Talvez se eu tivesse que fazer, ou se me aproximasse de algum serviço que o fizesse, poderia olhar para outra solução e acharia que o VirtualBox, até porque o VirtualBox tem uma ferramenta command line que te permite fazer muita coisa também. Eu só lá vou mesmo quando é para resolver problemas, mas também permite fazer isso. Agora, quando eu preciso de levantar muitas máquinas, e aqui para nós ninguém nos ouve, eu então vou a um provider qualquer de VPS, corro um Terraform e levanto as máquinas lá, se calhar muito mais rapidamente do que em qualquer outro ambiente. Agora, estou a falar exclusivamente daquilo que é a minha experiência e a minha necessidade, e aquilo que poderá ser a minha necessidade futura que eu preveja. Agora, se eu tiver que rever toda esta situação, então se calhar eu vou ter que procurar outra, outra alternativa, e cá estaremos para falar sobre isso. Neste momento não vejo, não tenho absolutamente nada contra. Olhei para o multipass numa das vezes em que nós falámos aqui no, no, num dos episódios, mas a pergunta, a resposta àquela pergunta básica, que é qual é realmente a vantagem de eu usar este produto em detrimento daquele com o qual eu tenho muita experiência, não vi vantagens, então continuei no meu modelo habitual, que é o do de utilização de VirtualBox. Não é, e é um bocado como aquela discussão se tu usas o Vim ou se tu usas o Nano, não é? Dá a ideia que a malta que usa o Nano é menos, é menos, é menos experiente, vamos chamar assim, porque usa Nano. Agora, na prática é assim, tu usas uma ferramenta que te dê jeito e acabou. São diferentes. Também acho que sim, também estou... Também estou contigo, mas eu acho que o VirtualBox é um, tem um bocado o mesmo estigma, ou seja, há malta que quase que criminaliza ou que discrimina as pessoas que utilizam o VirtualBox. Pá, mas aquilo de facto funciona, pá, e leva-te água ao moinho. Um sentimento assim tão forte, mas há, em relação, acredita, ao VirtualBox. Tens que falar com mais pessoas. Mas pronto, olha, o Pedro Gaspar está a sugerir a utilização do Pico para editar texto. Também é uma sugestão. Normalmente nós lembramos sempre do Nano, mas o Pico também lá está, é verdade. Olha, por falar no Vim, eu hoje estava na minha Kodi Box e estava a explorar um dos plugins que eu não uso muito lá, que é o de podcasts, e dei com um podcast que até está em forma de vídeo, que é o Vimcast. Uhum. E tem tutoriais muito curtos, muito fixos sobre o Vim, e depois vocês vão ver porque é que o Vim e também o Emacs, ele não fala do Emacs, mas o Emacs tem o mesmo tipo de poder que o Vim, que não se compara, que são casos de utilização para uma aplicação, quer para o Emacs, quer para o Vim, e o caso de utilização não tem nada a ver com os casos de utilização do Nano, ou do Pico, ou, de outros, ou do Joe, e outros editores. São animais completamente diferentes. E aqui o caso do multipass, não tem que servir para todos, não é, penso que nem sequer é esse o objetivo dele, mas o objetivo dele é oferecer uma interface com o utilizador muito simples, de linha de comandos, e que se integra com o que é nativo e comum das plataformas em que ele está e em plataformas diferentes. É só isto. Pode servir mais a uns casos, pode servir menos a uns casos, pode não servir de todo a alguns casos, mas é esta. Eu acho que é muito clara o seu propósito e para aquilo que ele serve. Mas, ainda, já que falámos de virtualização, já estamos aqui a falar de virtualização, mas há um bocadinho, ainda não falámos do LexD, que é capaz de ser conhecido por muitos por ser uma ferramenta para orquestrar containers. Ainda não falámos, não explicámos o que é containers, mas... Já talvez já explique isso um bocadinho mais adiante, mas o LexD também serve para orquestrar máquinas virtuais. Ele já faz isto algumas versões, desde a 3.19, creio, mas a primeira versão em que isto é estável é desde a versão 4, creio. E ele consegue também lançar máquinas virtuais com várias distribuições, como o Linux e também com o Windows. E até eu já experimentei, ainda no último episódio, creio que estava com dúvida se tinha sido com o Multipass ou com o LexD, mas de facto foi com o LexD que eu já lancei uma VM do Windows. A experiência não foi a melhor, mas é tecnicamente possível, sim. E para quem estiver mesmo desesperado, pode experimentar. Não sei se já experimentaste máquinas virtuais no LexD. Não, máquinas virtuais não. Estava aqui a tentar instalar o Virt Manager, por razões que já te expliquei há bocado, para tentar perceber se o Virt Manager tem ou não tem razões suficientes para eu abandonar ou para pelo menos utilizar em vez do VirtualBox. Uhum. E estou aqui a ter chatices porque ele diz-me que o libvirt não está a correr. Não sei se eu vou ter que fazer aqui algum tipo de restart. Instalei o Virt Manager como tu mandaste, mas não estava a conseguir arrancar isto. Ele diz que não consegue correr. Mas eles... Ah, ok, está aqui a malta a dizer que eu tenho que fazer reboot ao sistema. Mas eu isso não vou fazer, estou a gravar. Sim, não dá. Mas pronto, não vou fazer agora. Portanto, o meu limite é traçado na altura do reboot, portanto vou parar. Estou curioso, vou experimentar. Falamos disto no próximo episódio, acho que é. Sim. Revisitamos esta parte. Por acaso também não faço ideia se é possível exportar VMs do Multipass, mas a forma como o Multipass funciona. Sugere que será possível ir buscar a imagem do disco, mas o resto não sei. Tenho de investigar. Nunca pensei nisso, porque eu normalmente utilizo o Multipass sempre num propósito de lançar muito rapidamente uma VM, usar 2 minutos e descartá-la imediatamente. Nunca é muito mais do que isso. Uhum. Para coisas mais persistentes utilizo o Virt Manager. Por exemplo, tenho sempre uma imagem de CentOS comigo. Costumo também ter uma de SUSE. Agora não sei se tenho neste momento, mas costumo ter uma imagem de uma instalação de uma VM de cada sistema operativo para poder experimentar coisas específicas rapidamente. E quando não tenho uma exatamente como eu quero, ou como já martelei demasiado aquela, vou ao Multipass e lanço. Do Ubuntu, e o Multipass é virado para o Ubuntu. Uhum. É possível ter outras distribuições como o Linux, mas julgo que ainda não há nada a suportar quer macOS X, quer Windows. E os developers não parecem muito convencidos dessa necessidade. Porquê? Ainda não li bem a thread toda em que eles se discutem isso, mas basicamente o Multipass, o objetivo dele é utilizar algo via linha de comandos e lançares a shell do sistema operativo, uma shell de linha de comandos. Ok. E eles dizem que esse é o caso de utilização, pelo menos foi o que eu li da argumentação. Ainda não li a argumentação toda, tenho que ler mais até ao fim. Mas no, por exemplo, no LexD, que é muito semelhante, é possível abrir uma ligação e usar frame buffer no guest e veres, por exemplo, Windows. Mas pronto, não percebo muito bem ainda a argumentação deles. Tenho de ler com mais atenção e perceber. Em relação, estávamos aqui a fazer transição para os containers e nem de propósito temos aqui o Pedro que está a dizer que trocou fazer a diferença de virtualização, e acho que o exemplo dele é exatamente, poupa-nos muita explicação. discussão sobre o que é a grande diferença entre virtualização e containers, ou contentor. Contentores é uma, eu gosto de traduzir as coisas para português sempre que é possível, mas é um bocado, é estranho. Contentores faz lembrar chutes e pontapés. Mas é correto. Sim, é não correto, estou a dizer que não é correto, estou a dizer que é estranho, mas sim, há algumas palavras traduzidas que ficam estranhas e acho que contentores é uma delas. Mas pronto, mas sim, os containers ou os contentores, o Pedro está aqui a dizer que trocou 6 máquinas virtuais por um único servidor com Docker e correndo aplicações, provavelmente as 6 aplicações em Docker. Portanto, isto se calhar resume um bocado a explicação que tu ias dar sobre o que é um container em relação àquilo que é uma máquina virtual. Portanto, quais são as grandes diferenças, Diogo? A principal diferença que para quem não sabe ainda o que são containers e não for muito técnico, é que tu com os containers não partilhas o runtime todo, mas partilhas o kernel. As funcionalidades do kernel são as mesmas e é o mesmo kernel que o sistema operativo host, que, onde tu corres os containers. Portanto, não consegues ter funcionalidades extra e diferentes no sistema operativo que está a ser virtualizado. Acho que esta é a forma mais simples de descrever. Falaste nos containers, enquanto que numa máquina virtual, tens de fazer a comparação agora, enquanto máquina virtual, o que é que acontece? Nessa máquina virtual tu corres o teu próprio kernel da máquina virtual, que pode ter módulos completamente diferentes e assim teres funcionalidades de base do sistema operativo diferente. Há ali uma tradução depois de chamadas que o sistema operativo guest faz para o sistema operativo host, mas consegues ter um subset de funcionalidades diferentes e versões diferentes de kernel que te facultam experiências de utilização bastante diferentes. Também teres uma máquina virtual consome muito mais recursos e recursos que estão alocados de uma forma mais como é que eu ia te chamar? Estava a ver que não falavas disso. Mais reservada. Mais reservada, portanto, esses recursos estão alocados de uma forma mais permanente do que no caso dos containers, em que os recursos são alocados de forma para cada container de forma dinâmica. E o que te permite ter, em vez de, por exemplo, teres 20 máquinas virtuais, ter 200 containers, porque ele, em cada um deles, em cada momento, só vai consumir os recursos que precisa. Enquanto o que as Pedro, máquinas virtuais tu alocas à partida. Eram 6 servidores com 50 máquinas virtuais, portanto, no caso dele. Portanto, o que aumenta ainda mais a importância desta alteração. Aquilo, e tu fizeste uma coisa que é importante, que é, e há bocadinho falavas sobre isso, quando nós queremos uma máquina virtual, habitualmente, e independentemente do sistema que nós usamos, habitualmente nós atribuímos uma quantidade de memória RAM, uma quantidade de disco rígido, uma quantidade de CPUs e tipicamente esses recursos ficam, quer sejam usados ou não, ficam atribuídos àquela máquina, desde que ela esteja em uso, está aqueles recursos estão atribuídos e estão assignados àquela utilização, quer terá a ser usada ou não. Quando falas num container, ele vai requisitar os recursos na medida da sua necessidade, ou seja, em vez de tu ligares a máquina com 4 GB de RAM e estares a usar apenas 100 megas, tu podes ligar as tais 200 máquinas que não são máquinas, que são containers, conforme tu falaste há bocadinho e muito bem, 200 containers, porque se cada um tiver a consumir 100 megas, o total daquilo é exatamente o somatório desses 100 megas vezes os containers que estás a correr. Aquilo que habitualmente acontece nos containers é, e tu disseste e muito bem também, as coisas são geridas de forma dinâmica, sendo que para evitar colapso, tu podes limitar os recursos que o mas é limitar os recursos que um container pode utilizar. Ou seja, em vez de tu atribuires à cabeça uma coisa que vai ser ou não usada, isto é um bocado como sentaste para comer e aquela velha piada que se costuma fazer, que é as azeitonas estavam em cima da mesa, não as comeste, o azar é teu, mas pagas na mesma. Isto é uma máquina virtual, enquanto que se tu fores sentar-te e só pagares as azeitonas que efetivamente comeres, isto é um container. E tu se calhar no final chegas ao fim e a conta parece-te mais justa porque tu estás a pagar apenas aquilo que efetivamente consumiste, ou aquilo que, neste caso, quando falamos em comida, que ingeriste. E acho que este é o fundamental da utilização de containers em detrimento da utilização de máquinas virtuais. Claro que, e depois tem o outro lado, que é a dimensão técnica, mas diz. Não sei se ias falar disso, não. É que em alguns sistemas de virtualização para máquinas virtuais, há ainda a capacidade de fazer aquilo, a diferenciação entre aprovisionamento magro e aprovisionamento gordo, em que tu permites dizer ao sistema de virtualização, ok, esta máquina pode tem estas características, mas ela não reserva estritamente estes recursos desde o início. Ela vai ganhando à medida que precisa o consumo desses recursos, até chegar aos limites que estão definidos, mas a combinação de recursos que ela tem desde o início não é logo estritamente aqueles que estão definidos como possíveis. O que permite fazer aqui uma gestão um bocadinho mais dinâmica também dos recursos e não ter logo toda a capacidade necessária e ir construindo aos poucos essa capacidade caso seja necessária. O que pode ser bastante arriscado, atenção. Certo. Pode ser bastante arriscado, porque tu podes ultrapassar os recursos e depois uma máquina estar à espera de ter mais recursos disponíveis e eles não estarem lá. Ok, mas isso depois também, mas isso temos depois de falar sobre podemos um dia falar sobre Kubernetes. Mas adiante, estamos a chegar, já estás a ver, mas isto para dizer que... Mas temos de trazer o Nuno, temos de cá trazer de novo trazemos o Nuno. Kubernetes. Exatamente, mas a questão aqui é exatamente essa, que é, parece que isto é um mar de rosas, a pergunta que se impõe habitualmente então é, se o Pedro falava um bocadinho sobre o Docker, e podemos ficar só no Docker, só para efeitos ilustrativos, porque existem outros, mas se tu pensares num Docker, e se tu pensares que queres montar uma máquina virtual com o Nextcloud, não por nenhum motivo em particular, mas porque o Nextcloud é um exemplo que a gente usa aqui com muita frequência, porque tem de facto uma multiplicidade de aplicações e de implementações, mas se tu quiseres experimentar o Nextcloud e quiseres fazê-lo com uma máquina virtual, ou se o quiseres fazer com uma imagem Docker, tu podes fazê-lo. Aquilo que, e olhando para a experiência e voltando a olhar para as pessoas que estão eventualmente a dar os primeiros passos, aquilo que eu vejo é que poderá, apesar de ser um desperdício de recursos, poderá ser bastante mais simples para uma pessoa iniciante, porque o modelo é mais formatado, ou seja, tu crias uma máquina virtual, instalas um sistema operativo, instalas uma aplicação dentro do sistema operativo e corres ali. Eu acredito que seja simples, pelo menos por uma questão de experiência, usares uma virtualização, mas quando tu queres, e era aquilo que o Pedro falava há bocadinho, quando tu queres desempenho e quando tu queres rentabilizar os teus recursos, claramente usares containers é uma solução bastante mais assertiva, pelo menos daquilo que é a minha experiência e daquilo que eu habitualmente costumo contactar. Mas pronto, não sei como é que estamos de tempo, Diogo, se a gente pode alargar-se ainda ou se já estamos a chegar à reta. Não, estamos a chegar à reta, estamos mesmo na reta final. Temos o mês de agosto fechado, não é? Sim, portanto resta então dizer que podem encontrar-nos em podcast.portugal.org. Passamos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03, pelo menos quando não nos esquecemos de fazer upload. É verdade, é verdade. Pá, juntem-se a nós, tornem-se patronos para ver as gravações mais vezes em direto. E este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo grande Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para o mês que vem.